tempo todo me evitando. Desvia seu olhar pra não me ver. Meu coração vive reclamando, chora de saudade de você. Eu preciso te tirar da minha cabeça, controlar essa situação. Só que o meu coração não deixa, te esquecer não é a solução. Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você. Não consigo disfarçar essa vontade de te ver. Quero parar, mas não consigo. Te querer é o meu castigo. Eu tô viciado em você. Quero parar, mas não tem jeito. Sou refém desse desejo. Quero a chance de te dar prazer. O tempo todo me evitando, desvia seu olhar pra não me ver. Meu coração vive reclamando, chora de saudade de você. Eu preciso te tirar da minha cabeça, controlar essa situação. Só que o meu coração não deixa, te esquecer não é a solução. Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você. Não consigo disfarçar essa vontade de te ter. Quero parar, mas não consigo. Te querer é o meu castigo. Eu tô viciado em você. Quero parar, mas não tem jeito. Eu sou refém desse desejo. Quero a chance de te dar prazer. Eu quero parar, mas não consigo. Te querer é o meu castigo. Eu tô viciado em você. Eu quero parar, mas não tem jeito. Sou refém desse desejo. Quero a chance de te dar prazer. Quero a chance de te dar prazer.